Com a área, mas na medida que for chegando, eu vou tentar aproximar direto, fazer aproximação direta pro pátio. Então aproxime mais, reporte uma milha fora do aeródromo, Lima Delta Lima. Botar uma milha fora, Lima Delta Lima. Botar 3155, decolado agora, 51 no controle 20.8, bom voo. 208, uma boa, né? Bom domingo, bom dia do pátio. Boa tarde, o Tan 3155 decolou da El, passando o 3155, subir, mantenha 340, saída da El, vigilante. 340 da El, vigilante, no ponto de espera da O10, o senhor tem condições de cruzar direto o campo e pousar no pai da aviação geral, onde é o pátio, onde tem o Correios? Afirmo, pouso direto na aviação geral. Pode aproximar direto, o Lima Delta Lima, só informando, estou com o helicóptero agora na aproximação para 107, o Lima Delta Lima, o vento 150 com 10, reporte no solo controlado, aviação geral. Reportará no solo, aviação geral controlada, Lima Delta Lima. É com o Delta Visual com o helicóptero? Delta Visual, pouso autorizado 107, vento 150 com 10. Passaiu 2261? Não, não escuta. Ainda com controle? Poderia confirmar a nossa posição de parada, senhor? 2, Colin. Colin. Peraí. É moto 14? Isso, é moto no 4. Senta aqui pra evitar a formação, tá? 3. Conseguiu pro A. 1 aqui. Modulou para o 3155, confirma. Mantiu para o 185, faz um cúmulo daqui na próxima. Ok, está livre de desvio à esquerda, 3155. Ok, livre. Espaço Salvador, o Papa Delta Bravo. É, para abastecimento. Ciente, então pátio 5, ok, ciente. Entendido que o senhor ia cruzar para prosseguir para o pátio 3, tá ok então. Livre pátio 5, solo agora o 53, frequência livre, estacional Lima Delta Lima. É, de graça, senhor, flora de estação, pátio Delta. Doutor, temos uma expectativa para o 6321? Senhor, a linha decola de imediato sem parada a partir da Taxi Charlie, já ingressando? Já, afirmativo. Autorizado, 140 com 10, de imediato, o Oceanem 6321. Imediato. 5 está autorizado, Galeão. O nível é o 3620. Prossegue via peso Luno 0 até SMAP. E em SMAP prossegue de acordo com o plano. A decolagem é da 10, curvará à direita. Subida da El. Após da El, Leda. E após Leda, direto do bridge. Vai interceptar o peso Luno 10. Controle 120, decimal 8. Transponder 5030. O TAN 3145. 360 Galeão autorizado, via Pesulo 10 a 10 mapa, após conforme plano. Decolada 10 com curva direita na Dael. Dael Leda, Leda Bridge, intercepta 208 ao controle, 5030, transponder 3145. Tá correto, TAN 3145, chame pronto no portão 4. Camarada. O azul 4113 para o táxi, 5 horas, 79, confirmo. Azul 4113, está livre o táxi pelo pátio e Índia. E ponto de espera da 10, chame a torre 18.6, o ajuste é 1019. 4113, libre táxi via pátio e Índia, no ponto de espera da torre 18.6, 1089. 4113. Autorizado no 0, 140 com 10. Libre pouso, voo 075. Delta, solo agora, os 55, frequência livre estacionar, pátio 4, bem-vindo. 21, Oceanem, decolado agora, os 55, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, Agar. Controle Salvador, muito boa tarde, Jané 6321, da balança de escuta. Jané 6321, suba ao 320, saída Arbor, vigilância. Arbor 320, Jané 6321. 7, a linha e mantém. A linha e mantém, 5627. Para 2000, com 1020, reportarei sobre isso. Controle de Salvador, gol 9755 da Tango. 1755, autorizado chegada a Bonf. Desça e mantenha 4000 pés, ajuste 1020, vigilância radar. A Bonf para 4000, com 1027. Cinco, bem-vindo, solo é 56, direita, 21.9 do solo. É a direita, estamos com o Vigilante, 0.7 graus. 627, livre decolagem, 150 com 10. Livre decolagem, 5627. Chegou no 075, autorizado táxi, Alfa e Juliette. O portão é o número 7. De novembro, Alfa, cópia. Ok, tá autorizado. Vou local Salvador, Salvador. Mil pés. Corredor Axé. A decolagem da 17. Curva à direita após. Controle é 120.8. A torre 18.6. E o transponder é o 0171. Índia Novembro Alfa, chame a torre para acionar. Bom voo. Muito obrigado, boa tarde. 5-5, passa nível 160, chame Recife na frequência 1251, na alterna 3325. 251, alternando 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, boa tarde, o 5627 da Trip, decolou, cruzando 1100 na Conde. Trip 5627, suba ao nível 130, direto Conde, vigilância. Direto Conde 130, 5627. Tchengjão 2000, dona visual, passeio 2231. Afirmativo, reporte no localizador, a torre já está ciente do pouso 97. Ok. Quebec Serra, passiva. Afirmativo, 1020 o ajuste, mantém os corredores, reporte ingressando no Interlagos, pelo Quebec Serra. Do Salvador, Oxené 6327. 6327 da Oxené, prossiga. O 6327, ciente da Tango 220 para Ilhéus. Ok, está autorizado o nível 220. Parilhéus, o decolagem da 1-0, curvará à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, direto, Ilhéus. Controle é 1-20.8, acione 5562, Oxené 6327. Ok, autorizado 220, Parilhéus, decolada 10, curva direita da El, DCT, Leda após DCT, Ilhéus, saída da El, 1208, controle 5562 ao transponder, chama 6327. correto, 6327, chame pronto pra puxar e acionar. Vai chamar quando pronto, 6327. E agora informa ajuste 1019, informa que estou recebendo 1200 no seu modo Charlie. O tráfego que livrou agora fora da barra, prosseguindo para Veracruz, mantendo meu pés. Ok, estou mantendo 1500 pés, agora com 1019. Comunhões, azul 4213, boa tarde. Boa tarde, prossiga. Decolado, agora curvando a direita na DL. Saída da El. 360, 413. Doutor Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, controle para si. Canado 0161, através de Veracruz. Entrando 1500 pés com 062 a bordo. Controle igual 925. E Victor Mike Quebec, mantém-se condições visuais pelos corredores. Ajuste 1019, forma ingressando no Interlagos. Forma o tráfego que levou o farol da barra, prosseguindo para Veracruz. É um Charlie 150, está sua posição de 2 horas 3 milhas. O tráfego vai manter as condições visuais, reportará para ingressar no Interlagos. Vitor Mike Quebec. Controle com 925. 925, chegada bom, que desse mantenha 050. Gol 925. Bom, 0050, gol 925. Fique, fique no 7 livre, pulso autorizado na mesma, 1950 graus com 8 nós. Livre pouso, 2231. Bruno, passa nível 1960, chame centro Recife, frequência 1260, alterno 288. 260, 288, delegado, bom suporte, você manda o chão da 6321. Obrigado, igualmente. Salvador, boa tarde, azul 4118 para posicionamento na posição 9. Autorizado, azul 4118, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, azul 4118. Azul 4113, pequeno via direita da saída para evitar a formação e já está voltando para o IDAEL. Está livre de desvio, após voo IDAEL. Positivo. 314 com a tábua. Chané 6314, ok, tá autorizado Petrolina, o nível 340, via Pedulu 20, até o destino. A decolagem é da 10, curvando à esquerda, após subida Momo, transição Flock, o controle 120 decimal 8 e acione 5033, o Chané 6314. Autorizado Petrolina, 340, Pazulu 20, decolada 10, esquerda, Momo, Flock, 208 e 5033, o Oxinamia 314. Correto, Oxinamia 314, e chame pronto para o pushback e acionamento. Chamar ela. Autoriza a rotatória para o Quebec Serra? Autorizado, rotatória Quebec Serra. Serra. Matou que doatou, a intenção é patrulhar até Itapuã. Posteriormente, pode citar aproximação para o Patrick Drive. Reporte quando pronto para. Só estou seguindo a litoral e reporte quando pronto para o. Para a final do Grande Guardião. 02. 21, lembrando, né? Confesso. Se chama o Sol em 1219. Fala, passeio 2231, Bruno. Ok, o passageiro 2231 mantém a taxa de Lima. Tá mantendo, tá ligado com o azul. 755, continue descida para 3 mil pés, ajuste 1020. Bombeio 20 para 3 mil, gol 1755. Estimativo, informa o tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo nordeste, mantendo 1500 pés, tráfego pequeno porte, mantendo os corredores. POB 98. Azul 4198, tá livre o táxi, via Pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 18.6, ajuste a 1020. Táxi via Pátio, Índia, ponto de espera no 0, torre 18, decimal 60, ajustado no 020, azul 4198. O passarelo 2231, prossiga para remota 14. Remota 14, passarelo 2231. Quilo Quebec CR. Chama a torre 18.6, Quilo Quebec CR. 18.6, graças, senhor. Através de Paris, visto ao Mike Quebec. Quem ingressa no corredor Interlagos, ajuste o tráfego, vai seguir o Quilo Quebec CR 2 milhas e meia só à frente, ok? Sim, sim, estou usando o Quilo Quebec CR, visto ao Mike Quebec. Azul 4193, expansão 160, chame o centro. Frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, bom dia. Pega o Quilo Quebec Sierra. Quebec Sierra, prossiga. Pronto, a tua rotatória, mas 1500 pés já distante. Gente, está presente, pode prosseguir para final 17, encurtando Quebec Sierra. Sierra, encurtando. Visual com um helicóptero, pouso autorizado no Graé, vento 150 km, reporta o solo controlado. Pouso autorizado, parte do Graé, Guardião 02. Com 755, desça para 2000, ajuste 1020, forma localizador. Vou amarrar no localizador 755. 25 está efetuando desvio, confirme. Pequeno desvio à direita. Ok, desça para 3000, ajuste 1019, após desvio vou pelo. Autorizado 3009, após desvio pelo, gol 1925. Tá bom, meu controle, Vitor Mike Quebec, chame a torre agora, frequência 118.6. 118.6, grava, boa tarde. Boa. Papá Romeu Hotel, Bravo Hotel. Autorizado chegada bom, fidesa e mantenha 4 mil pés, ajuste 1019. Salvador, coitado 5996. Sera 5996, contato radar, vigilância, desça e mantenha 050, chegada a Mário. 050, chegada a Mário, 5996. Xené 6327, posição 1, pronto para o posto de acionamento. Ok, está autorizado, 6327 do Xené, chame táxi. Autorizado, vou chamar para o táxi, 6327, vou chamar. November Alpha, decolado agora às 11, ao ingressar no litoral, controle 120.8, bom voo. November Alpha, chama controle 120, decimal 80, com condições visuais, hoje na November Alpha. O 7, vai fixo, aquilo que é o FIA. Sierra avistado, pouso livre no 7, 140 com 10. Livre, pouso no 7, Quebec. Estou descendo direto Itape, chegada a Mari. 755 estabilizou no localizador, 2 milhas e meia para o Índia Serra. Ok, complete final ILS, torre 718.6 no 755. 818.6, boa. Sr. Salvador, boa tarde, está passando o Juliette Sangolô, está ingressando a sua terminal, quer que na informação Sango? A possibilidade do Juliette Sangolô voar pro Aditato, mudando a regra de voo para instrumentos? Confirmo, plano modificado aos 1-2, desse mantém a 090, direto. Fui direto Mare inicialmente para a chegada Mare e atingiu 090 na escuta para prosseguir a descida. Ok, pro de Mare, está no de alta descida, senhor Sangolô. Ok, então desça e mantenha 4.000 pés, 1.020 ajuste pro de Mare para a chegada Mare, Juliette Sangolô. 4.020 pro de Mare, Sangolô. Controle Azul 4118. Azul 4118, sube e mantenha 360, saída da EL, vigilância radar. 360 na da EL, Azul 4118. Salvador, Papa Romeu, indo liberal, para decolada 17. Segue no litoral sul, não interfere. E um Papa Alfa 32 a 3 milhas, setor norte, a 1.000 pés, também não interfere no seu pouso. Pista 10, livre, pouso autorizado, 140 com 10. Livre, pouso 10, 5. Rebex Sierra, solo aos 13, direita, para 5, está sendo estacionado, bem-vindo. Nove dois cinco, desça para 2000, autorizado LS X-Ray, informe o localizador. 2000 pés, autorizado X-Ray, gol 925. Alta Lima Romeu, confirme a altitude que mantém. Quebec. Estou ciente. Vai manter meu pés até o destino, 1.500 pés, confirmando? Gente, quanto seu estimado para pouso em Valença? Questão, pouso em Feira de Santana. Lima Romeu, controle. Pouco para pouso? Afirmativo, senhor. Ok, estou com já um Boeing, já interceptando o Duna, o Quebec. Ciente, agilizando. Estimado que tem a Salvador de Brigada Lima Romeu, senhor? Isso, somente o estimado e pede por gentileza o tráfego passar para a frequência de coordenação. Senhor, Lima Romeu, patrão de Salvador. E no ponto de espera da 10, chama a torre 186, o ajuste é 1020, o 6327. Táxi à direita até o ponto de espera, 186, torre 6327. Foi condenado nesse tempo aí, está 34 minutos fora de Feira de Santana. Vicente, grato pela informação. E aí, Romeu, um bom voo. Direita 21.9 solo. Direita 21.9, 6.6. 186, gol 925. Sera 5.996, desse mantenha 3.000, ajuste 1.020. Sera 5.996, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1.020. 3.000, 5.996. Controle, hotel Bravo Hotel, tá precisando de uns 10 grauzinhos à direita aqui da estrada para evitar umas coisas aqui. Ok, tá autorizado o desvio, informe no término do desvio, ok? Ok, foi Amaral, até a Bravo Hotel, grato. Trip 5627, controle. Na escuta, prossiga. Está a 4 milhas da posição Conte, serviço radar terminado. Suba e mantenha nível 130 e chame o controle Aracaju na frequência 1203. Tente, vai manter o 130 chamando o Caju 203. Obrigado, boa tarde, 5627. Boa tarde. Espera. Mantenha o ponto de espera, Xené. Mantém. Pouso 925, pouso autorizado no 0, 150 graus com 1 ou 2 nós, 12 nós. Check trem. Sim, pouso 90, se ele baixar de travado visual, gol 925. Quebec, solo agora 17, backtrack, reporte no 7 livre. Para o 0117, o Lima Delta Lima. Detonado 0117, vai taxiar até a captura 107, decolando, curva à esquerda para o noroeste, controle 152, 118.6, controle 5.8, Lima Delta Lima. O Lima Delta Lima, só para confirmar, a curva será à direita para a proa nordeste, November Eco, nordeste, ok? Curva direita. Ok, chama a torre agora, 18.5 para acionar, Lima Delta Lima. 18.5 para acionar, Lima Delta. 3 ano 7, está autorizado, confins. O nível 360, via Pesulu no meia, decolagem é da 1.0, curvará à direita após, subida da El, após da El Leda. E após Leda, Bridge, vai interceptar Pesulu no meia. Controle, 120.8. O transponder é o 5040, 3217. Vicente 360 autorizado, Pesulu 10, Bridge, Pesulu no meia. Saída da El, Leda, Bridge, Pesulu. Controle 1208, transponder 5040. O Pesulu no meia, tá correto, contejamento, chame pronto, tá 3217. Chamar a Briaco. Solo Salvador, Web 5729. Web 5729, tá autorizado, confins, nível 3620, via Pesulu no meia, decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El Leda e Leda Bridge, vai interceptar o Pesulu 1-6. O controle é 120.8, acione 5037, o Web 5729. Web 5729, está autorizado com 5360, soldado 1-0, curva direita, da Euleta Bridge, interceptado pelo 1-6, 208 controle, 5037, correspondente. Está correto, Web 5729, chame e pronto para puxar e acionar. Câmara 729. Posicionar 6314 no meia, 12 atrás nesse pushback acionamento. Ok, o Oceano é 6314. Após o 737-800 da Gol, com pintura da Varig, passar o través do 612, coordena com a equipe de solo e está autorizado. Chame o táxi posteriormente, 6314. Após o 737, pintura Varig passar, a gente vai iniciar e passaremos o táxi. Oceano é 6314. Estacionamento da 3145. Na 3145, tá autorizado. Xantax, na 3145. Passei 2231. Está livre na 1-0, 150 com 15, decolagem autorizada, 6327. Decolagem 6327. Juliette. Alfa antes da Juliette, igual 925. Tá confirmando o passarete 2231, chamou o solo?